Seção 10 de Joanna Eyre, de Charlotte Bronte. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes, em 2021. Seção 10, capítulo 10. Pormenorizei até agora os acontecimentos da minha existência insignificante, dando aos primeiros 10 anos de minha vida quase outros tantos capítulos. Não pretendo, porém, escrever propriamente uma autobiografia. Quero apenas pedir informações à minha memória, onde as respostas talvez tenham algum interesse. Passo, portanto, um espaço de 8 anos em poucas linhas, para não interromper de todo o encadeamento da narração. O Tifo, depois de ter cumprido a sua missão de devastar Lawood, retirou-se pouco a pouco, mas não antes de ter atraído por sua violência e o número de vítimas a atenção pública sobre o Instituto. Fez-se um inquérito sobre as causas do flagelo e gradualmente descobriram-se fatos que indignavam profundamente a todos. A insalubridade do sítio, a quantidade e qualidade de comida insuficiente, a água salobra e fétida que se usava na cozinha, o vestuário e as acomodações miseráveis, tudo isto se descobriu e a descoberta deu um resultado muito benéfico para o estabelecimento, embora mortificante para o Sr. Brocklehurst. Várias pessoas ricas e benfazejas da vizinhança subscreveram somas avultadas para se construir um edifício mais conveniente, em melhor situação. Redigiu-se um novo regulamento, melhorou-se a mesa e rouparia, e os fundos do colégio foram confiados a uma comissão. O Sr. Brocklehurst, que por sua riqueza e pelas relações de família não se podia eliminar de todo, ficou com o cargo de tesoureiro, ajudando-o, porém, no desempenho de seus deveres, uns cavalheiros de ideias mais largas e simpáticas. Outrossim partilhavam do cargo de inspetor homens que sabiam combinar equidade com rigor, conforto com economia, compaixão com integridade. O colégio, assim remodelado, correspondia cada vez mais ao seu fim útil e humanitário. Depois dessa regeneração, continuei fazendo parte da comunidade de Lawood durante mais 8 anos, 6 como aluna e 2 como mestra, e tanto nesta qualidade como naquela, dou testemunho de seu valor e importância. E quanto a mim, levei em todo este tempo uma vida que, embora uniforme, por muito ativa, era bastante feliz. Tinha ao meu alcance todos os meios para uma educação excelente. Instigava-me uma predileção por algumas das matérias e o desejo de me distinguir em todas, junto com a grande satisfação que achava em agradar as mestras, especialmente as que amava. E posso dizer que me aproveitava de todas as vantagens. Com o tempo, passei a ser a primeira discípula da primeira classe. Depois, honraram-me com o cargo de mestra, que desempenhei com zelo e bom êxito, por 2 anos. No fim deste prazo, porém, mudei-me. Com todas as alterações, a senhorita Temple ficara ainda gerente do estabelecimento. As suas instruções devia a melhor porção do que sabia e valia. Sua amizade e companhia foram-me um conforto contínuo. Tinha-me feito às vezes de mãe, de ama e, por fim, de companheira. Mas durante este último período, ela se casou e partiu com seu marido, um clérigo, homem excelente e quase digno dela, para um distrito distante. E com isso, perdia para mim. Desde aquele dia, já não fui mais a mesma. Tinha-se sumido todo o meu cabedal de sossego e contentamento, todas as companheiras que me tinham tornado Lawood como que a própria casa. Embebera alguma coisa de seu natural e de seus hábitos. Pensamentos mais harmoniosos, sentimentos mais regrados, como me parecia, haviam-se, para assim dizer, domesticado em meu espírito. Tinha feito um pacto com a ordem e o cumprimento de meus deveres. Estivera tranquila, cuidara mesmo ser feliz. E aos olhos das outras, e ordinariamente aos meus próprios, apresentava-me como um caráter bem disciplinado e fácil de manejar. Mas o destino meteu-se entre mim e a senhorita Temple, sob a forma do reverendo Nasmyth. Via logo depois das cerimônias de casamento subir em trajes de viagem para a diligência. Observei como a carruagem vencia a próxima colina e desaparecia atrás do cume. E retirei-me para o meu quarto, onde passei sozinha a maior parte do meio feriado que se concedeu em atenção a esse fato. Media o aposento a passos largos, quase sem parar. Imaginava estar só a afligir-me por causa da perda que acabava de sofrer e a meditar sobre a maneira de a reparar. Quando, porém, acabei de refletir e despertar para a realidade e achei que a tarde sumira e o crepúsculo vinha a grandes passos, descobri cada vez mais claramente outro fato, a saber que no curto intervalo de uma tarde a minha disposição interior tinha sofrido uma mudança radical que minha alma retinha despido de tudo que tivera emprestado da senhorita Temple, ou antes, que minha amiga tinha levado a serena atmosfera que respirava em sua companhia e que eu ficava mais uma vez em meu elemento natural e tornava a sentir o aguilhão das emoções antigas. Não era como se uma escora do meu edifício psicológico tivesse aluído. Não! Desvanecera-se apenas uma razão de eu estar sossegada. Não se me enfraquecera a força, mas sim o motivo de estar tranquila. Lockwood, por alguns anos, constituíra o meu mundo. As minhas experiências tinham sido as regras e os sistemas desse mundo. Agora, lembrei-me que o mundo real era mais vasto e que um campo variado de esperanças e incertezas, de sensações e impulsos, aguardavam aos que se arrojassem a entrar na arena e buscar o verdadeiro conhecimento da vida no meio de seus perigos. Fui à janela, abri-a e olhei para fora. Ali estavam as duas alas do edifício. Verdejava o jardim, mais além as fraldas de Lockwood orladas pelo horizonte de suaves outeiros. Minha vista, porém, desprezou tudo, até pousar nos objetos mais remotos, nos píncaros azuis. Para além deles, desejava passar, pois dentro destas grades de rochedos, tudo se me afigurava um pátio abafado de prisão, um confim estreito de desterro. Segui a estrada branca que serpenteava ao longo da aba de um monte, perdendo-se em uma garganta de serra, e anielei segui-la mais além. Recordava o tempo em que viajara na mesma estrada na diligência. Lembrava como vinha descendo aquela colina no crepúsculo. Decorrera uma era desde aquela noite que me trouxera Lockwood, lugar que nunca mais deixara em todos aqueles anos. As férias passara-as todas no instituto, que a senhora Reed nunca me chamara Gateshead. Nem ela, nem outro membro da família jamais me visitara. Nem por cartas, nem por outro meio, me comunicara eu com o mundo lá fora. Regulamentos da aula, deveres da aula, hábitos da aula, noções, vozes, fisionomia, frases, costumes, simpatias e antipatias do colégio. Eis o que eu sabia da vida. Mas agora sentia que isto não bastava. Em uma única tarde, fiquei aborrecida da rotina de 8 anos. Desejava liberdade, almejava, suspirava pela liberdade que me parecia espargida pela branca aragem da tarde. Mas larguei este desejo e formulei outra súplica, uma mudança, incentivos novos. Também esta petição, porém, foi varrida pelos espaços. E gritei, meio desesperada, pois que não pode ser liberdade, ao menos uma nova servidão. Neste momento, a campainha da ceia chamou-me para baixo. Não pude reatar o fio das minhas reflexões até deitar. E mesmo então, uma mestra, que dormia no mesmo quarto, impediu-me com sua tagarelice interminável de voltar às ideias que me preocupavam. Quanto não desejava que o sono a emudecesse, pois imaginava que se pudesse voltar ao pensamento que se apresentara à minha mente enquanto estava à janela, uma sugestão inventiva viria em meu auxílio. A senhorita Grice, por fim, começou a ressonar. Era ela uma mocetona de Gales, cujos roncos nasais eu sofrera até então como um incômodo inevitável. Aquela noite, porém, saudei com satisfação os primeiros sons graves. Fiquei desembaraçada e a ideia, meio apagada, avivou-se em um instante. Uma nova servidão, monologava, sem palavras, mentalmente. Esta ideia tem um fundo real. Sei que tem, porque não soa nada suave. Não é como palavras de liberdade, diversões, gozos. Este sim, São sons deliciosos, mas não mais do que sons para mim, e tão ocos e passageiros que seria simples perda de tempo escutá-los. Pelo contrário, servidão é uma realidade. Qualquer posição me será bem-vinda. Servi aqui 8 anos, só desejo servir em outro lugar, mas nada. E não poderei alcançar tanto por próprias forças, ou a coisa será impraticável de todo. De certo que não. Posso servir sem grande dificuldade. Desejava apenas invenção bastante ativa para esquadrinhar os meios de achar um novo serviço. A fim de estimular meu cérebro, ergui-me e fiquei sentada na cama. A noite estava um tanto fria, por isso cobri os ombros com o xale e pus-me a ruminar com todas as veras. O que quero? Uma colocação nova, uma casa nova, rostos novos em circunstâncias novas, e quero só isto, porque não disponho de meios para obter coisa melhor. E como é que a gente arranja nova colocação? Dirige-se a seus amigos, suponho, e eu não os tenho. Mas há muitos que não têm amigos e, assim mesmo, devem olhar por si com as próprias forças. E quais meus recursos? Para mim é tudo desconhecido, e informações, de onde as havia de pedir? Insisti com meu cérebro que me achasse a resposta, e imediatamente. Esforcei-me cada vez mais. Senti como as pulsações me palpitavam na cabeça e nas fontes, mas passei quase 1 hora de luta desorientada, sem dar em nada. Fiquei como com febre pelo trabalho baldio. Levantei-me e dei umas voltas pelo quarto, puxei a cortina e notei uma ou outra estrela. Comecei a tiritar de frio e meti-me de novo na cama. Uma fada benévola, sem dúvida, me pusera no travesseiro a sugestão almejada, porque logo que me deitei, veio-me tranquila e naturalmente a ideia. Os que precisam colocação mandam anúncios aos jornais. Deves, portanto, anunciar no Herald. O quê? Eu não entendo nada de anúncios. Apesar de todas as dificuldades aparentes, vinham-me agora as respostas, sem estorvo nem demoras. Tens que meter o anúncio com o dinheiro em um subscrito dirigido ao redator do Herald, colocá-lo à primeira oportunidade na caixa em Lawton, respostas a J.E. no correio dessa localidade. Podes ir lá inquirir depois de 1 ou 2 semanas e, se tiver vindo alguma, tomar as tuas medidas. Examinei este plano 2, 3 vezes até ficar digerido mentalmente e em forma praticável. Senti-me satisfeita e adormeci. Madruguei muito, de sorte que, antes de tocar o sino para acordar as meninas, já acabara de escrever, fechar e endereçar o anúncio. Rezava assim: uma senhorita, versada em trabalhos pedagógicos, não tinha sido mestra por 2 anos, desejava uma posição em uma família particular que tenha filhos de 14 anos para baixo, pois pensava que, tendo eu apenas 18, não seria prudente atrever-me a educar discípulos mais chegados à minha idade. A pretendente está habilitada a ensinar as matérias do programa de uma boa educação inglesa, com francês, desenho e música. Respostas a J.E. Posta restante, Lawton, província tal. Naqueles tempos, caro leitor, este catálogo de habilitações, que hoje em dia parece bastante limitado, considerava-se toleravelmente extenso. Este documento ficou todo o dia guardado debaixo de chave em minha gaveta. Depois do chá, pedi licença à nova superintendente para ir a Lawton, a fim de fazer algumas encomendas para mim e uma outra colega. Obtive a permissão sem dificuldade e saí. Era um caminho de 2 milhas e a tarde estava úmida. Entrei em algumas lojas, deitei a carta quase às furtadelas no correio e voltei para casa debaixo de uma chuva grossa, com a água a correr-me no vestuário, mas com o coração aliviado. A seguinte semana pareceu-me longa. Todavia sempre chegou ao fim, como tudo mais neste mundo, e ao declinar de um dia agradável de outono, achei-me outra vez em marcha pela estrada de Lawton. Era, se não me esqueço, um trajeto pintoresco, serpenteando ao longo de um riacho pelas mais amenas curvas do vale. Naquele dia, porém, eu pensava mais nas cartas que podiam ou não esperar-me na pequena vila do que nos encantos do prado ou da corrente. Pretextara desta vez fazer-me tomar a medida de um par de sapatos, por conseguinte, cuidei primeiro deste negócio. Depois, atravessei tranquilamente a rua que levava da sapateira ao correio, o qual era administrado por uma senhora idosa com óculos de chifre e luvas pretas. — Há cartas para J.E.? Perguntei. Olhou-me primeiro fixamente por cima dos óculos, em seguida abriu uma gaveta e revolveu o conteúdo durante longo tempo, tanto que as minhas esperanças começavam a desfalecer. Por fim, tendo levantado um envelope diante dos seus óculos por quase 5 minutos, colocou-o sobre o balcão, acompanhando o ato com outro olhar inquisitorial e desconfiado. Era para J.E. — Há só uma? — insisti. — Não há mais, respondeu. Pus a carta na bolsa e tomei o rumo de casa. Não podia abri-la, então, porque o regulamento obrigava-me a estar de volta pelas 8, e já tinha dado 7:30. Vários deveres esperavam-me. Tive de ficar com as alunas durante a hora de estudo, tocava a minha vez de ler-lhes as rezas da noite e levá-las para a cama. Depois, ceiei com as outras mestras, e mesmo quando, afinal, nos retiramos, a inevitável senhorita Grice era ainda minha companheira. Só tínhamos um pequeno coto no castiçal e temia que ela tornasse a tagarelar até se gastar a vela. Mas, por boa sorte, a farta ceia que tomara produziu seu efeito soporífico. Já estava a roncar antes de eu acabar de me despir. Restava uma polegada de vela. Puxei pela carta. O sinete era um F inicial. Quebrei-o. O conteúdo era breve. Se J.E., que anunciou no Herald quinta-feira passada, possui as habilitações enumeradas e se estiver habilitada a dar referências a respeito de caráter e competência, pode-se lhe oferecer colocação junto a uma aluna, uma menina de menos de 10 anos, com salário de 30 libras esterlinas por ano. Pede-se a J.E. que queira mandar referências, nome, endereço e todas as mais informações com a direção. Senhora Fairfax, Thornfield, perto de Millcote, província de Tal. Examinei o documento detidamente. A letra era antiquada e um pouco trêmula, como a de uma senhora avançada em idade. Esta circunstância aquietou-me não pouco, pois havia-me importunado um medo secreto que, agindo assim pelas próprias ideias, corresse perigo de qualquer dificuldade e, entretanto, desejava, sobretudo, que o resultado das minhas diligências fosse uma colocação digna, honesta, em regra. Sentia que uma senhora idosa não seria má parte no negócio que tinha entre mãos. Senhora Fairfax. Imaginava-a vestida de preto e com a coifa de viúva, talvez um tanto fria, mas não descortês. Um modelo de uma digna matrona inglesa. Thornfield, o nome da casa, sem dúvida, um lugar asseado e bem arrumado. Do parque e das dependências, porém, não fui capaz de traçar-me um plano concreto. Millcote. Revoquei as minhas recordações do mapa da Inglaterra. Sim, vi tanto o município como a vila. Ficava 70 milhas mais perto de Londres do que onde residia então, o que me recomendava ainda mais o lugar, pois desejava ir onde houvesse vida e movimento. Millcote era uma vila industrial, na margem do rio A, cheia de movimento. Não poderia ser de outra maneira, e ainda bem, porque importava afinal em uma mudança completa. Mas não imaginem que minha fantasia fosse cativada pelo prospecto de altas chaminés e nuvens de fumaça. Pelo contrário, consolava-me dentro de meu íntimo com a arbitrária esperança de que Thornfield ficasse a boa distância da vila. Neste momento, o coto da vela caiu, o pavio afundou-se na estearina derretida. Extinguiu-se a luz. No dia imediato, tinha que dar 2 passos, pois como podia a empresa surtir efeito, guardando eu os meus planos comigo? Por conseguinte, pedi e obtive, durante o recreio do meio-dia, uma audiência da nova superintendente. Disse-lhe que tinha esperança de arrumar nova colocação, onde ganharia o dobro do salário atual, pois Elwood recebia só 15 libras anuais. E pedi-lhe o favor de falar ao Sr. Brocklehurst ou qualquer outro membro da comissão, indagando se consentiam que eu os mencionasse para me recomendarem. Ela aceitou prontamente o ofício de medianeira, e já no dia seguinte expôs tudo ao Sr. Brocklehurst, o qual decidiu que se devia, antes de tudo, consultar a Sra. Reed, minha legítima tutora. Despachou-se uma carta a Gateshead, e sem demora veio a resposta, que eu fizesse o que me aprouvesse, que a Sra. Reed, já havia tempo, tinha deixado de se ocupar dos meus negócios. A carta passou aos membros da comissão, e afinal, depois de uma demora maçadora, deu-se-me licença para melhorar minha sorte, se pudesse. E como sempre me tivesse portado bem, já como discípula, já como mestra, prometeram conceder-me, quanto antes, um atestado de bom caráter e capacidade, assinado pelos inspetores do Instituto. Recebi, de fato, esta certidão, depois de um mês. Mandei uma cópia à Sra. Fairfax e tive a resposta de que ela estava satisfeita e fixava o prazo de 15 dias para eu tomar posse do cargo de preceptora em sua casa. Com a lide dos preparativos para a partida, estas duas semanas passaram rapidamente. Os meus aprestos, embora adequados às minhas exigências, não eram de grande monta, e o último dia bastou para arranjar o baú, o mesmo que trouxera fazia 8 anos, de Gateshead. Já estava amarrado com cordas e com o endereço pregado, e dali a meia hora o carreteiro havia de o levar a Lawton, para onde tinha que seguir imediatamente, a fim de encontrar a diligência. Tinha também escovado o vestido preto de viagem, aprontado o chapéu, as luvas e o regalo, pesquisado todas as gavetas para ver se não tinha esquecido nada, e já não tendo o que fazer, ia sentar-me para descansar um pouco. Mas não pude. Apesar de ter ficado de pé todo o santo dia, era-me impossível repousar sequer um instante. A excitação era demasiada. Estava para se encerrar naquela noite uma fase de minha vida, e para se encetar outra no dia seguinte. Não achei meio de conciliar o sono no intervalo. Era forçoso velar enquanto se operava a mudança. — Senhorita! — disse uma criada que me encontrou a vaguear no vestíbulo como uma doente. — Lá embaixo está uma pessoa que lhe quer falar. — Será o carreteiro? Pensei e desci correndo sem perguntar mais e passando pela porta aberta da saleta, onde as mestras costumavam fazer recreio, ia entrar na cozinha quando alguém se precipitou sobre mim. — É ela, não há dúvida. Reconhecia em qualquer parte do mundo. Gritava a pessoa que me impedia a passagem e me pegava pela mão. Olhei e vi uma mulher vestida como uma criada, em boas circunstâncias. Era moça, de cabelos e olhos pretos e complexão sadia. E, contudo, tinha o aspecto de uma matrona bem conservada. — Então, já não me conhece? Perguntou com voz e sorriso um tanto conhecidos. — De certo não me esqueceu de todo, senhorita Joana. Mais um segundo e abracei-a e beijei-a com efusão. — Bessie, Bessie, Bessie! Foi tudo o que disse, enquanto ela chorava e sorria. Entramos na sala. Ao pé do fogo estava um pequerrucho de capa e calções. — Este é meu filhinho, explicou Bessie. — Então está casada, Bessie? — Sim, faz quase 5 anos com Roberto Leven, o cocheiro. Temos mais uma filhinha, a qual dei o nome de Joana. — E ainda está em Gateshead? — Sim, moramos na casa do portão. O velho porteiro foi-se embora. — E como vão por lá? — Conte-me tudo, Bessie. Mas primeiro tome lugar. — Robertinho, vem. Senta-te nos meus joelhos. Não queres? O pequeno esgueirou-se para junto de sua mãe. — A senhorita Joana não é muito alta nem muito robusta, continuou a senhora Leven. — Estou para dizer que não a estragaram com mimos. A senhorita Isabel excede em altura dos ombros para cima e a senhorita Teodora daria 2 de sua largura. — A senhorita Teodora é muito bonita, não é? — Muito! No inverno passado foi com a mãe a Londres e toda a gente a admirava. Até um jovem lord apaixonou-se por ela. Os parentes dele, porém, foram contrários à união. E, imagina só, ele e a senhorita Teodora combinaram fugir. Mas o plano gorou. Foi a senhorita Isabel quem os atraiçoou. Acho que por inveja. E desde então, ela e a mana levam uma vida de cão e gato. Sempre brigam por dar cá aquela palha. Mal. E o João? Ai, ele não procede como a mãe podia esperar. Frequentou o colégio e levou pau. Se entendi bem a expressão. Então os tios insistiram para que estudasse direito e se tornasse advogado. Mas ele é um moço tão desregrado que nunca sairá coelho daquela moita. Que aspecto tem? É muito alto. Alguns o declaram um homem belo, mas tem os lábios tão grossos. E a senhora Reed? A senhora é robusta e sadia, mas julgo que não está sossegada. A conduta do senhor João não lhe agrada. Gasta um dinheirão. Foi ela quem a mandou cá, Bessie? De modo algum. Faz tanto tempo que eu desejava vê-la e quando ouvi que havia carta da senhorita, suspeitei que ia para outra parte e decidi pôr-me sem mais a caminho e vê-la por um momento antes de ficar inteiramente fora de meu alcance. Receio que esteja desapontada comigo, disse sorrindo, porque percebera que os olhares dela, embora cheios de respeito, de nenhum modo revelavam a mínima admiração. Não, senhorita Joana, nem tanto assim. A senhorita é bastante amável, tem as aparências de uma senhora tais quais se podiam esperar, pois nunca tinha sido uma beleza em criança. Tornei a sorrir-me da resposta franca, mas tão justa de Bessie. Entretanto, devo confessar que não era indiferente ao que as palavras importavam. Há pouca gente que aos 18 anos não deseja agradar e em quem a convicção de que seu exterior não lhes favorece esta aspiração, produz a satisfação. Mas acho que a senhorita deve ser bastante hábil e jeitosa, ajuntou Bessie, como que para me consolar. O que aprendeu? Sabe tocar piano? Um pouco. Havia um piano na sala. Bessie ingenuamente abriu e pediu-me que lhe tocasse qualquer coisa. Toquei uma ou duas valsas. Ficou encantada. As senhoritas Reed nem por sombra tocam assim com tal execução? Exclamou jubilosa. Sempre afirmei que a senhorita Joana as havia de vencer em educação. E sabe desenhar? Aí sobre a lareira está pendurado um dos meus quadros. Era uma aquarela com que agradecera a gerente a sua mediação valiosa perante a comissão. E ela tivera a delicadeza de mandar remoldurar ricamente a pintura. Ora, senhorita Joana, é bonito! Tão bonito que não tem que invejar aos trabalhos mais finos dos mestres da senhorita Teodora, quanto mais aos das próprias senhoritas. Estas nem sonham fazer coisa igual. E aprendeu francês? Sim, Bessie, leio e falo francês. E trabalha em Musseline e lona? Pois não? Ah, Joana é uma senhora às direitas. Sabia que seria e há de fazer a sua fortuna, queiram ou não queiram protegê-la seus parentes. Queria perguntar-lhe mais uma coisa. Jamais ouviu alguma coisa da família de seu pai? Dos Ayres? Nunca em minha vida. Bem, sabe que a patroa sempre dizia que eram uma gentinha pobre e desprezível. Ora, pode ser que sejam pobres, mas acho que o seu sangue não é nada inferior ao dos Reed. Ouça, certo dia, fazem quase 7 anos, foi um senhor Eyre a Gateshead para ver a senhorita Joana. A senhora Reed disse que a menina estava em um colégio, a 50 milhas dali. Ele pareceu muito contrariado, porque não se podia deter, sendo que o navio que eu ia levar para um país muito distante devia levantar ferro dentro de 1 ou 2 dias. Fazia-me a impressão de um cavalheiro, e julgo que era o irmão de seu pai. Para que país ia ele? Para uma ilha distante, milhares de milhas e muito vinhateira, disse-me o copeiro. Talvez Madeira? Sugeri. Perfeitamente, é isso mesmo. E foi? Foi. Nem se demorou muitos minutos na casa e a patroa tratou muito altiva e chamou depois um miserável mascate. — E por que não? — retruquei. — E talvez fosse caixeiro viajante de algum negociante de vinhos? Assim, Bessie e eu continuamos por mais uma hora a tagarelar sobre tempos idos, até que ela viu-se obrigada a partir. Tornei a vê-la por poucos minutos na manhã seguinte em Lawton, enquanto esperava a diligência. Finalmente, separamos-nos defronte do portão da hospedaria ao brasão dos Brocklehursts e, tomando cada uma seu rumo, ela seguiu caminho para as alturas do penhasco de Lawwood, onde havia de encontrar a diligência de Gateshead. E eu subi para o carro, que me devia levar a novos trabalhos e uma vida nova na vizinhança para mim misteriosa de Millcote. Fim da sessão 10.